cima, é nesse clima, na giradina. Aldo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hell e Suialdo e o DJ André. O Terurê voltou porque eu quero ver você mexer. O Terurê voltou porque eu quero ver você mexer. É o Radical X12, DJ Hell e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hell e Suialdo e o DJ André. DJ Betinho Isabelense. É DJ Melly. Melly. Pega a menina, bora pra cima, é nesse clima, na giradina. Teterurê, teterurê, teterurê, terurê, terurê. É o Radical X12, DJ Hélio e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, Suialdo e o DJ André. O Terurê voltou porque eu quero ver você mexer. O Terurê voltou porque eu quero ver você mexer. É o Radical X12, DJ Hell e Suialdo e o DJ André. É o Radical X12, DJ Hell e Suialdo e o DJ André.